e para quem ainda está de férias, umas ótimas férias. Ora, então estarei aqui com vocês das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música romântica portuguesa. Ora, e hoje somos terça-feira, 6 de setembro de 2022, e quanto à nossa meteo, estamos esta manhã com 13 graus, e de tarde vai até 27, 28 graus, mas com o tempo nublado e riscos de chuva. Ora, então, eu desejo uma ótima companhia aqui na Rádio Arco-Íris e tenham um ótimo dia e boa escuta. E então vamos ficar já com a Piradinha. Porque te amo demais e só você me faz.

essa paixão. Escuta o meu coração dizendo: I love you, I love you. Não é só prazer. I love you, I love you. É amor pra valer. Pra que negar que eu vivo só pra te amar? Eu amo você. Então estamos com alguns sucessos de música romântica que é da parte de QLB. Sucessos, belas músicas. Então, ótima manhã e fique bem à escuta da Rádio Arco-Íris. E 24 minutos e continuamos então com Marco Paulo. Adeus, adeus, bela show. Cantei baixinho ao teu ouvido. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Querer-te tanto foi puro engano. Quem é que vai saber porquê? Bate a saudade. Quem diria nesta vida? Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Foi tão incerto, por isso entrego a minha sorte ao que for. Talvez um dia, com ironia, meu adeus, meu adeus, meu adeus. Só digo adeus ao meu amor.

É isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Calinette Nettoyage. 117 route nationale 45140 Ingrée. 0238 22 0857. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, então vimos de ouvir uma curta página de apoio e vamos continuar com as nossas belas músicas. Então, boa escuta e fiquem juntos com a Rádio Arco-Íris 96.2. Se esconder, se enganar assim, a mesma dor que há em você ainda dói em mim. Ninguém destrói um sentimento. Pra que fingir que terminou? E inventar um outro amor antes que seja tarde demais. Preciso confessar, nunca te esqueci. Eu não sei como apagar o que você foi pra mim. E toda vez que eu a saudade não deixou, e todo o tempo que passou só me fez te amar ainda mais. Dentro do quarto a escuridão me faz ouvir essa canção, repetir seu nome por te amar. Te dou meu coração. Eu não sei como apagar o que você foi pra mim. E toda vez que eu tentei mudar, te amei ainda mais. Eu não me fez te amar ainda mais. Eu não sei, não sei como apagar o que você foi pra mim. E toda vez que eu fez te amar ainda mais.

tá difícil esquecer. Tirar você de mim. Nos meus olhos dá pra ver. Wake up everybody! This is Adriana Lua on the house! Go! Com tua boca e os teus beijos, noite.

Para 10 horas e 18 minutos e estamos à escuta de Sérgio Rossi. Nunca vou amar ninguém como te amar. Então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris. E vamos continuar com nossas belas músicas. Agora 10 horas e 8 minutos, então, e vamos continuar com as nossas músicas românticas. E estamos à escuta de Tony Carreira. Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici, et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Ora, 10 horas e 22 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Estamos então com a missão As Manhãs Românticas. Então vamos continuar e vou continuar com Rui Bandeira. Sonho estar contigo. A gente já estamos juntos. Estamos aqui na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris. E vocês aí desse lado também estão juntos com a Rádio Arco-Íris. Então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Então, fiquem bem e fiquem bem à escuta da Rádio Arco-Íris com Rui Bandeira, Sonho Estar Contigo. Música.

dejaste en mi vida.

machuca que se eu não podia. Não se esqueça o amor de uma vida. Não se apaga o brilho do luar. Não dá, eu não sei perder. Sai, 100 Audio. Pensava ser maldade.

cantas, a seguir dá rosas brancas e dá outra sem que nada. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Ao balado no jardim, que está coberto de flores, onde as belas raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Aí no lado do meu quintal, uma roseira enxertada, dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá então à escuta de José Amaro, Roseira Enxertada. Estamos então 11 horas e 9 minutos e estamos na nossa última hora de emissão das Manhãs Românticas. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã com nós aqui com a nossa companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Tivemos de ouvir o José Amaro, Roseiras Enxertadas, e vamos continuar com José Alberto Reis, Rosas de Amor. E depois ficamos com João Abreu, Banda Lusa, Ana Domingues, Márcio Pereira e Nuno Portugal, e Santiago e Carla, com muita, muita música ainda, que vamos ficar até ao meio-dia. Então, José Alberto Reis, Rosas de Amor. Essas rosas de amor, quem te deu? Esses versos de amor, quem escreveu? As noites a chorar, quem sofreu? Fui

continuamos com Márcio Pereira, Louco por Ti. O sonho que sonha já era madrugada. Sentiste o que eu senti, mesmo sem ter dito nada. O sorriso me conquista num segundo. Tornaste o meu mundo de prazer. Só tu tens esse poder. Louco por ti. Se não sabes que eu sou. Louco por ti. Diz-me que não queres que seja. Louco por ti. Louco por ti. Sabes que sou. Quente que no inferno me aquece. Passo desse tempo que a memória não esquece. Meu sorriso me conquista num segundo. Tornaste o meu mundo de prazer. Sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio. É uma companhia. É Portugal em França. A Arc-en-Ciel. Ligue-se ao seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E 31 minutos, estamos apenas de meia hora do final da nossa emissão As Manhãs Românticas, e então estamos com o grupamento musical Wing. Não me telefones, não me telefones mais. Quando tu partiste, thank you. Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir.

Por que será que o passado e o amor são tão iguais? Por que será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para minha severa, mas para minha severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho saudade à espera, eu tenho saudade à espera, que ela volte para os meus braços. Há tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que já vivi. Há tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, vais ver que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Meu barquinho, que andaste no mar e sol, sobre vagas de carinho, bateu de sonho, volta-me assim. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. Meu berço de criança a embalar a minha esperança. O meu barquinho vem cheio de saudades para você e traz-me um mastro no meio e pavilhão português. Traz muitas horas de anseio e paixões sobre convés. O meu barquinho vem cheio que eu enchi de lés a lés. Meu barquinho, que andaste no mar e sol, sobre vagas de carinho, batel de sonho, volta-me assim. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu verso de criança, a embalar a minha esperança. Meu barquinho feiticeiro, coração a navegar, meu eterno companheiro, minha cruz e meu altar. Tu vieste num cruzeiro, onde eu não sonhei voltar, mas trouxeste-me um roteiro e ainda sobrou um lugar. Meu barquinho, que andaste no mar e sol, sobre vagas de carinho, batel de sonho, volta-me assim. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. O meu berço de criança, a embalar a minha esperança. Seja feliz. mais dela. Vou dizer-lhe que lhe desejo todo bem no mundo. Foi a minha vida, ela foi meu tudo. Eu jurei e amei demais. A tua coração está a chegar a hora. O nosso grande amor hoje vai-se embora. Faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Fico tudo combinado. Ela vai sair agora. Falta um papel assinado. O nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte. Faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Foste tu, só tu, foste tu. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia Portugal. É hoje que eu furo o caneco com a mãe, sumo porque não adianta falar. E hoje é sexta-feira, dia de curtição. Aumento o som da caminhonete, alô DJ, bota a pressão. Vamos lá comigo! Uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou, uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou, uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou. Hoje é sexta-feira, quero festa, quero pá, quero cair na grita, é hoje que eu quero enxugar. É hoje que eu furo o caneco, uma mãe, isso no boteco, não adianta falar. E hoje é sexta-feira, dia de curtição. Aumenta o som da caminhonete, alô DJ, bota a pressão. Uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou, uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou, uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou, uou, uou, uou, uou. Fim de semana chegou. Jeito e carinhos, se não quiser ficar. Ora, pois é, meus amigos, é assim que chegou ao fim com esta bela canção de Jorge Ferreira, Rosa Rosa. E espero que tenha sido do vosso agrado e que vocês passassem uma ótima manhã na nossa companhia, que eu foi um grande prazer estar aqui com vocês, das 9 até ao meio-dia, e espero que vocês ficassem contentes também. Ora, então, desejo-vos um ótimo dia, tudo de bom, muita saúde e bom apetite a todos, e então encontraremos cá sexta-feira, se Deus quiserem, para mais uma missão do fim de semana à porta. Ora então, bom apetite a todos e vou-vos deixar com a RTP Internacional e um ótimo dia e muita, muita saúde. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã.